5-8, gentileza, redução para 1-809. Vai, faz 1-809, Matheus. Certo. Recepção localizador, 3858. 3858, reduzindo para 1709, autorizado o voar direto do NAM. Duna, 3858. Com tráfego 2 horas, 10 milhas com 1709 ground. Sim, 3858, autorizado o Gladman, pode acertar? Afirmo, redução, reduzindo para 1709, autorizado. 3858. Para 96, chegada a Mari, desse mantenha 050, por gentileza, senhora, identificação. Ele é para 50, pode mandar por WhatsApp. Autorizado. Obrigado. Então, partido é 1, we establish on the island. Roger, 118.95, good land. 18.5, you say? 118.95. 18.95, Cabrudeiro, vai, 081. São 3858, desça para 2000, 3 ABLS. 2000, 3858. 3858, completa com a torre em 18.95. 18.95. We are 5 miles final. Ok, check the landing clear to land runway 10. Wind is 160 degrees 079. We are to land runway 10 and landing gear is down, Europa 081. É o São 3858 LF. Agora 3 milhas e meia para Cipré. Boa noite, São 3858. Continua a aproximação, chama passando o externo com o trem baixo travado, aguardando a pista livre. Vamos lá no externo, São 3858. Maria da Lapua, 045. Gente, eu posso dirigir os autorizados, dona. Pode dirigir os dona, obrigado. Para o puxo do acastramento. Voo 2043, bloco 7. Autorizado, chantão de tutar. Abraço. Passando externo, 3258, diz voo. Gente, continua a aproximação do 3258, aguardando a pista livre. Já aguardando, gente, pô, 3258. Lapa 081 on the ground at 46. Turn right via taxiway Golf. Contact ground 121 decimal 1. Or 1-1-1, good day, Lapa 081. Report vacate the runway, Lapa 081. Yeah, once we're working the runway, 1-1-1, Lapa 081. Vento 1, 70 graus, 09 nós, livre pouso na zero. Europa 081, with you, back on golf. Good evening, taxi approved via Alpha, call me before Juliet, intersection, taxi, Europa 081. Ok, Alpha, call you before Juliet. Which one is our parking, just to know it? It will be 10. 10, thanks. Mais 858, solas 49, libera a direita, mantém-se da Alfa, chama o solo 1, 2, 1, décima 1. Direita da Alfa, 2, 1, 1, com o solo. Já deu. 9, 6, 2, 1, Paulo de Salvador, boa noite, 3858, lembrando a pergunta. Então, 3858, siga o Airbus 332 à sua direita, da Aero Europa, como número 2, até antes da Juliette. Aero Europa, até antes da Juliette. Approaching Juliet, Europa 081. Air Europa 081, taxi approved gate 10. Taxi approved to gate 10, Europa 081. You confirm we can enter Juliet now, no? Yes, Juliet. We go left on Juliet, Europa 081. Oh, Salvador, 2013. Air Europa 081, maintain position, wait to enter. Europa 081. Yes, we maintain position, but we are blocking Juliet, eh? Just for your information. No problem, maintain position. Solo, Golo, 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo 2043, Golo Ok, 3 horas, é o alternado 178 a bordo. 178, ciente, livre táxi, Indy Alpha, no ponto de espera, transferência. Alpha, transferência, 2043. Air Europa 081, give way to the Boeing 737 at your left. Then you'll be clear to gate 10. Ok, we give way the Boeing 737 our left, and afterwards we'll get Juliet to gate 10, Europa 081, thank you. Salvador, boa noite, tocou 2043, ou na próxima posição da Ouro Branco. 2043, boa noite, autorizado ingresso e decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 089. Autorizado ingresso e decolagem, na cabeceira Ouro Branco, Salvador, voo 2043. Controle Salvador, boa noite, o gol 2043, passou 1.400. Bravo 2043, contato radar, saída da Eole do Monte, do Sul. Boa noite. Com referência, pode voar Leda, senhora? Autorizado. Obrigado. Voando Leda 2043, com referência. 096, Torre Salvador, 18.95. 18.95. Controle de Salvador, é o Gol 2043. Prossiga. Por gentileza, seria possível coordenar com o centro para voar a Mótiva? Pode, com relação 2043. Muito graças. Boa noite, Lando. 096, chega o trem livre pouso, 160 graus, 099. Vai passar lá, e pouso, pista 10. São 3662, chega da Mário, desse mantém o 050, voando estar. Patrão ligou 2043. Conseguiu coordenar com a resistência? O Gol 2043 ainda negativo, por gentileza chame o mesmo em 13325, secundária 1251. 3325, ano boa. O 2043. Gol na 096, sala 02, libera direita, no 21, 1. 21 não, na boa. Fala Salvador, gol no 096, livrou. Vive táxi, portão 09. 09, gol no 096. Restrições de velocidade, são 3662. Oi? Tem restrições de velocidade, são 3662. Deixa parar 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 1.0, reposta estabilizada, ajuste permanece 1.0 na 5. É, com ajuste 1.0 na 5, quero estabelecer um pé autorizado ou ILS X-Ray. Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, acione identificação, voando Golf para interceptar a chegada Golf, reporte para a descida. Ponta na descida, tem essa possibilidade de entrar a Lagoinha? Ativo, autorizado para hoje Alagoinhas, Azul 2795. Corrigindo, solicita por hoje pelo. Mantenha para hoje Bonf, Azul 2795. Mantendo Bonf, 2795. 3662, complete no procedimento LS X-Ray, chame torre 11895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, eu tô 3662. 3662, cheque trem, pouso autorizado, pistão na zero, vento 1,60 graus, 08 nã. Gente, ainda não baixado, tá ali no pouso, acusará contra embaixada para lá, 3662. O Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da Euleda após Irume, controle Salvador, digo, transponder 5193, controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, conforme rota do plano de voo, decola na saída da Euleda Irume, aciona 513. E o controle 120.8, 1973. Correto, chama o pronto para acionar. Reportarei pronto para acionamento, 1973. Limpo 02, acione identificação, via chegada Mare, desça para o nível de voo 050, ajuste no 015. Está presente, autorizado para o de TAP. O TAP interceptará a chegada Mare. Limpo 02, confirme sem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Duna. A gente mantém a velocidade, reporte para a redução Olimpo 02. Para a descida Azul 2795. O 2795, desça para o nível de voo 060, ajuste no 095. 060 no 015, o 2795. 3662, Sala Zona 5, liberou 1211. 1211, boa noite para 3662. Fala Salvador, boa noite, 3662, livrou na Foxtrot. Livre táxi até o portão 06, via Alfa e Juliette, TAM 3662. Via Alfa para o 06, TAM 3662. 3662, adiante. Ciente, eles vão chegar. Sugestão é reportar no livro de sugestões de ocorrência na sala, disponível na sala IS. Eu vou informar, qual que eu posso fazer é fazer uma ponte e informar ao CIV, Centro de Informação de Voo da Infraero, o fato. Olímpico 02, voar 0407, sua confirmação. Assim, solicitando voar o quê? 040, sua previsão. Autorizado o desvio na proa 040 após voo na proa de Duna ao Olímpico 02. Motivo 040 após desvio de Duna. Você tem contato aqui com a pessoa do Centro de Informação de Voo da Infraero. É, o problema está sendo com o sinalizador que orienta para a aeronave adentrar ao fim, ou é com um outro funcionário, que esse é da Infraero, que seria o acoplador do Finger? Não, é o mesmo funcionário que opera o sistema que chama o avião, o sistema de luz, é o mesmo funcionário que acopla o Finger. É o mesmo funcionário que chama, é o mesmo que traz o Finger. Só que eles não ficam a posse, sabe que o avião está chegando, sabe? Não ficam a posse, tem que parar o avião. Depois que você para, o avião pega 70 toneladas. 70 toneladas, você tirar ele do zero, da velocidade zero, a inércia é complicada, consome combustível, toma tudo que você economiza, você gasta depois, você tem que tirar a mão no motor para poder chegar até o fim. É, infelizmente, é complicado isso. Ciente, da 3662, tem contato aqui com a pessoa do CIVI, informando e passando, repassando as insatisfação. Não, sem problema. Isso aí a gente fala, não é porque aconteceu só hoje, não. É que acontece constantemente. Você pode perguntar para qualquer aviador aí, tá bom? Muito obrigado mesmo pela colaboração. Ciente. Solo voo 973, parafuso de relacionamento na posição 4. Voo 973 no 04, autorizado, chamo pronto para o TAC. Autorizado, depois para o TAC. Seu Olímpico 02, reporte estabilizado. Reporte 2795, reduz a velocidade 2009. Redução 2009 indicada, 2795. 9973, mantenha me escute agora, copo. O 2795 desce para 3 mil pés. 3 mil pés, o 2795. Romeu Bravo Vitor Tango, acendo identificação, voando a MAM para interceptar a chegada dessa via para o nível de voo 050, ajustando a 095. Rubens Ficou, Bravo Vitor Tango, voando direto para a MAM, autorizado o 050, Bravo Vitor Tango. São 3 horas e 46. Quantas pessoas? 67. Gente, livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá, torre 1-8, decimal 95. Autorizado, até o ponto de espera 1-0, quando o próximo 1-2-95, voo 973. Capitão do localizador, voo 0-3. Limpo 02, complete nosso procedimento LS Express, chame torre 118, decimal 95. Torre 295, obrigado, boa noite. É Salvador. Qual a provável saída para Fortaleza? Momo Frutti. Momo Frutti, obrigado. Federal 9973, cópia. Pronto. Para Confins, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor Transição Elefa, curva direita, transponda 5-1-5, controle 120.8. Parque Elefa, nível 360, decola na décima na curva direita, conforme rota do plano de voo. 5-1-5, controle 40, vai? Controle 120.8. 208. Correto, chame pronto estacionar. Oi, Salvador, boa noite, gol 1973, pronto, ponto de espera da 1-0. Gente, gol 1973, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera da 1973. Utilizado ILS Azul 2795. Azul 2795, complete no procedimento LS X-Ray. Inicie redução para aproximação, chame torre 118, decimal 95. Redução 1895, Azul 2795, boa noite. Boa. Cordial, boa noite. Tomando Azul 2795, estabilizado ILS, toma zero. Jesus. 2795, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aproximação, aguardando a pista Azul 2795. CNR 6310, confirme. CNR 6310, acima formação de informe e transferência. CNR 6310, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060. Ajuste 1015, reduz a velocidade para 2209. Descendo 0-0-0, ajuste a 0-0-25, para 2-2-0-9, chamando 3-2-0-0. 02, Alan 31, libera a direita, chamo só a linha 121 desse baú. Repassa a pista livre. Gente, Bravo Vitor Tango, voe na proa de Duna, mantenha a presente velocidade. Reporte para redução. Bravo Duna, reporte para redução, Bravo Vitor Tango. Controle Salvador, boa noite, tá? 3-0-5, tá marcando forte. Salve Salvador, boa noite, 502, Bruna Forte. Olimpo 02, livre táxi, até a Taxi Delta. Livre táxi até a Delta. Afirmativo, TAM 3305, aguarde para autorização do IADF Whisky. Reduza a velocidade para 2209. 3305, afirmativo. Será autorizado o IADF Whisky, aguarde a autorização, reduza a velocidade para 2209. 209. Gente, aguarde cópia. Guardando, no 09. Alima 973, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, boa, 973. Azul 1795. Azul 1795, confirmando, liberou na eco? Pode ser na posição, zero por isso. Se dá alfa, chama o Sony, 121, desce na 1. Azul 27495. 2795, mantém, chama. Chão Azul 2795, livrando nossa escuta. Livre táxi via Alfa e acuse antes da Taxi Aquilo. Livre, Alfa, repórter da Aquilo, visual com Fabi. Azul 2795, reautorizado Aquilo, parte 3, posição 3, Lima. Aquilo, parte 3, 3, Lima. Do tráfego? Gente, aguarde foto. 0 grau 099. Autorizado a decolagem, pitão no 0, boa, 93. O 02, mantenha a Taxiway Delta, mantenha a Taxiway Delta e chame novamente a torre 1 no 8 decimal 95 para o cruzamento. Tá, a bandeira delta vai chamar a torre 1 no 8. Romeu, Bravo, Vitor Tango, confirme a intenção para a pouso. A intenção quando mais próximo seria cancelar na rotatória e prosseguir para a pouso no 1 no 7. Gente, Bravo, Vitor Tango, confirme se aceita a vetoração para o eventual pouso na 1-7. Afirmativo. Aceita. 2. Cruzamento, parte de cá, proteção de fora. Esquerda 1-0, Bravo, Vitor Tango. Vamos que o limite será radial 350 de Salvador, Bravo, Vitor Tango. Afirmo, ativo, 350 de Salvador, limite, Bravo, Vitor Tango. O 973, decolado aos 34, chama o controle 1-20-80. 120.8, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1973, cruzando agora 2000, saída da E1. Sou no 973, contato radar na decolagem, via da E1, subiu para nível de voo 360. 360 da E1, gol 973. Controle 6310. Só siga 6310. Confirma qual que é a nossa sequência para pouso. É 6310, inicialmente é o número 2 para o sequenciamento. Estamos viabilizando a prioridade para pouso de aeronave transportando a noroeste de Salvador e conduzindo-a para o pouso na 197. Ah, tá ok, muito obrigado. Aqui o centro recente tinha solicitado que a gente não tivesse mais de 80 e depois a gente foi solicitado a reduzir 229, mas sem problema, tá batendo perfil, né? 3190, obrigado. Passamos a um eventual empate com aeronaves de transporte em cima para o Salvador, vamos priorizar o pouso da aeronave. A noroeste de Salvador. Sem problema, 8, autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano. Nível 370. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição frote, transponda 5123, controle no 20.8. Livre acionamento e puxa, pronto o táxi. Ok, chamará o táxi 308. A 4 mil pés, ajuste no 05. 4 mil no 05, ajuste, o Xanem é 3 no 0. 3305, desça para o nível de voo 050. Já 3305, informa tráfego 12 horas, 7.8 milhas, como nordeste, cruzando 080 em descida para 4 mil pés, R2320.